contra el Salvador, azul é a nós e iluminado. É possível, senhor, voar abaixo da presente? Da presente? 69, 19, abaixo, coordenador. Gente, aguardando, faz a sua. Decolou aos 37, chame controle em 19.8, uma boa noite. 19.8, boa. Pessoal, localizador, Sena 62.58. Sena 62.58, chame torre 19.95. 19.95, Sena 62.58. Salvador, meu muito boa noite, esse é o gol 1868. Passando 1.700 antes, perfil Fuca. Boa noite, avistado. Cheque grande pouso, vento no 20 graus, 89. Grande pouso aí nesse centro. Ô, coitão, 1.868. Azul 69, 19, autoridade da Morte. Quando Morte, obrigado, 69. O senhor travou o visual, o senhor é 625. Pouso no 0, 120 graus, com 89, 6258. Vive o pouso no 0, o senhor é 625. Afirmativo, com o nosso destino para 2000, está autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Azul 69, 19, chame recife na frequência no 251 e alterno no 3695. Obrigado, Alonso. Obrigado. Chanel 6258, solo aos 41, libere à direita e solo em 1, 2, 1, 1, 6258. Direita, só 211, você na 6254. Alternando 2545, obrigado. Portugal 020, boa noite. Real lineup and take off runway 10, wind is 120 degrees, 08 knots, Portugal 020. Clear for lineup and take off runway 10. Aproximação final e torre 18, decimal 95. Decimal 92. 1 Salvador, boa noite, 972, 972, boa noite, avistado, continue a aproximação, pista no 0, 120 graus 89, enfermaria pista livre. Aguardando, aproximação. Portugal 020, boa noite, 47, Salvador de Parte 119, decimal 8, boa noite. Salvador de Parte 119, decimal 8, ok, 020, boa noite. Boa noite, Tiana 0201, busca de baixa. Portugal 020, with the contact line B2530, busca de baixa. Mais uma 350, busca de baixa, Tiana 020. Autorizado pouso, 972. Afirmo, livre pouso, pistão 0-138-9-1972. Repouso, 972. Mas do tráfego ali, mantém o 0, 1, 1, 7, 0. O 972, solo 50, libere a direita, solo 1211. O 1170, vento 120 graus com 89 livre decolagem, pista no zero. Zero 98 após a corrida do tráfego da companhia, ali mantém o 10, 1098. Zero to zero. Zero to zero, correct. To receive Petra 330, fly ahead to Zipa. Vamos passar o 330 to Zipa, depois final 020. 1170, decolou 52, controle em 1198, boa noite. 98, obrigado, boa noite. Petra 389, boa noite, Anchieta Bonf, desça para 4000 PIS, ajuste em Salvador, no 094. Controle, muito boa noite, eu vou 1970 de Colopuca, na Ciscota. Sou 1970, boa noite, mas tá dando para 410 na saída Puca. 410 na Puca, com 1970. T98 livre decolagem, 120 graus com 8 nós. Controle, autorizaria para desipar, né, para o 1970? Aguardando. 98, boa noite. 98, boa. Controle Salvador, boa noite, chegou 1098, cruza 1300, da Puca. 1098, mandado para a data, estou 370 na Telepuca. Pode 370 na Puca, 090. O 1170, autorizado pelo 106, vai zipar. Zipar, grato. Zero, contact 6, 10, 15, 1, 2, 6, 8, 5, or 1, 2, 5, 4, 5. Isso aí que nós vamos reportar para o ano pelo outro. 170, chame Recife na frequência 12685 e alterna 125 decimal 4. Bônus 092, solicite ao sinal da frequência 12685, alterna no 12485. No 12584. Obrigado, alinhar e manter a cabeceira no 02228. Azul 4221, decolou 03, controle em 1198, boa noite. 098, Azul 4221. Obrigado, senhor. É. Pedro 2228, 120 graus, corrente norte, decolagem autorizada, pista no zero. Controle Salvador, boa noite, Azul 4221. Para o 340, perfil da subida da El, Azul 4221. Fredo 2228, decolou 05, chame controle em 1198, uma boa noite. Boa noite, 198, 2228. Controle, boa noite, passarinho 2228. Estabilizando visual 3891. Controle, boa noite, passarinho 2228. Saída 2228, boa noite, contato para o 180, saída Árvore. 180, saída Árvore, 2228. Habilidade, 3891. Na torre, 3891, por gentileza. 1898, 9. Obrigado. É o 3891. 3891, boa noite, avistado. Cheque trem, 120 graus com 8 nós. Sim. Sim, 3891. Controle Salvador, o azul 4221 passando 170. Azul 4221, tinha visto que tinha frequência 251-3395, bravo. Alfa Juliette para o portão 03, TAM 3891. 3 Alfa Juliette para 03, TAM 3891. Mari, reporte deu positivo. Para o 050, 352-37. 2228, chame o centro Recife, na frequência 260, serra 288. 260-288, passaria do 2228. Passaria do 2228, positivo? Afirmativo, chama o centro na frequência 260 e alterne na frequência 288. Obrigado, bom dia, 2222. Realmente bom. Obrigado. 5237 4062, boa noite, essa identificação na cheia da mar, vista para 3.6, ajuste 1.0 no par. Na posição? Afirmativa, ajuste 1.0 no 5237, nessa proa autorizado o procedimento de LSX-Way. Afirmativo, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Sim, reporte será estabilizado, 5237. Interceptando o curso do localizador, o trip 5237, já avisou com a pista. Trip 5237, retorne na frequência 118.95. 118.95, obrigado, boa noite, trip 5237. Boa noite, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, 35237, estabilizado ILS X-Ray da 190, visual para a pista. 5237, boa noite. Reporte checado, vento de 140 com 89, 5237. Ciente, reportará baixado e travado, 35237. E 5237, final estabilizado, ILS X-Ray, baixado e gravado. 5237, ciente, tem pouso livre no 0150 com 89, 5237. Livre pouso, 5237. Dois, três, sete, solo aos 35.